atenção, mano. Presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês. Moleque, Paulinho Vulcão tá boladão, mano. Moleque, se eles arrancar a cabeça de vocês, vocês estão fudidos, mano. Mas eu tô mais fudido porque esse menor, tu não tá entendendo. Menor, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, pra ir na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. Já na vida, pra nós se embraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, a tricinha vem da pista pra sararacá. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pose do rosto, tá com a chinupi. Sempre costurado, com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar se... Gotta be brainless for real. Cause believing in things that ain't even real. They thought it was a gangster, they thought he never. Hurdles got jumped, mountains got climbed. Tamale came and put a wall up in my mind. Now I'm in real tripping, complaining that liquor go to hitting. Now I'm in here reminiscing. How many men told me I was gonna fail? Cause I gotta listen that can go to hell. They feel like I owe them something cause they know me well. Calling me a sellout cause I won't come back and smoke a L. The same told me I had a hit fail. And I'm rhyming cause I be dropping the science. So I'ma keep on rocking this till my stock is declining. Until I'm locked in confinement. But even when my body is locked in a box, coppers can never stop the assignment due to knowledge. I build and destroy with the refinement. Supreme mathematics, the God shot was aligning. A product of the hot climate, the Glock in my private. Revolutionary thug is kinda like Pockets defining. See what I'm speaking, be highly intriguing. I'm golly in any region. On beach, I'm probably with the Norwegians. Never beefing with Pockets, I'm probably riding a legion. You reckon it's be deceiving, unique and optimal treatment. Thinking that you're seeing a guard, petroleum using them. Salty like a diet with monosodium glutamate. Check your ingredients, ready that high fructose. And now rocking with ill conscious and loopholes. Sweetie, come greet me on both knees. Going deeper with my zucchini. Spray you like new graffiti. It's cool to believe me. For the fettuccine. My students do you brutal like Mussolini. Brolic the rhyme and the science. My flow will exit. It's aligning with knowledge. Holding them both for the testament. Fuck if you were that. It's a Catholic or a Methodist. White supremacy. Do you touch your mind? Ai, um minuto só, menor. Que minha princesa está ligando. O quê? Hã? Ah! Ei! Qual é, menor? Ué, teu relacionamento não tava bom? Tu não tá ligado, menor. A mina acabou comigo, tá ligado, menor? A mina vazou tudo, irmão. Ela gravou toda a nossa conversa, irmão. Ué, mas tu não namorava?